Essa eu quero geral cantando, alô dona Ney. Canta aí, vai. Quando eu ligo o som do carro, tá tocando pau. E o vizinho escutando, tá enorme Silvano. Com a lágrima nos olhos de alguém que perdeu. Para o peito esmagar um Jorge Mateus. Uma canção pra maltratar e o povo foi embora. E eu lá no bar, me diz aí quem nunca sofreu por amar. Obrigado a vocês que compartilham, né? Os fly nossos aí no Facebook. Muitíssimo obrigado a toda a galera que curte Léo Ferreira. Deus acompanha cada um de vocês, aos lares de vocês. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, Paniano, pós-comunicação. Real distribuidora de bebidas. Zap Modas. Léo Ferreira, rodado, meu parceiro. Tamo junto. Tchau, tchau.